Eles eram meu contento, eles eram meu sustento. A tua beira levifia de querer viver. Na brancura das tuas mãos ponho todo o meu amor. No altar da tua vida ponho inteiro o coração. Sepa o mundo inteiro que não nos falte jamais. Mois juntinhos caminhando por a vida nosso andar, agarradinhos das mãos, disfrutando nosso amar. Eres era o meu contento, eres era o meu sentir. A beira le dicia de querer de vivir. Na brancura das tuas mãos ponho todo o meu amor. No altar da tua vida ponho inteiro o coração.